preciso ser, colher o orvalho da tua manhã. Serei mártir se for necessário, de ideais precários se preciso for. Deixarei que me rasguem a pele e com ela selem o cavalo no amor. Eu reviro as minhas entranhas pra entender porque tuas danças nunca deixam de habitar o meu morar. Sei que tudo tem começo, meio e fim, esse é o preço. Quando estou entre seus rins é o fim que traz satisfação da alma fêmea, sensação da mais suprema que explode no meu corpo dilatado. Nossas partes se a mesas já cansadas da proeza de buscar o teu prazer que é tão fugaz. Serei uma flor se preciso ser, colher o orvalho da tua manhã. Serei mártir se for necessário, de ideais precários se preciso for. Deixarei que me rasguem a pele e com ela selem o cavalo do amor. Eu reviro as minhas entranhas pra entender porque tuas danças nunca deixam de habitar o meu moral. Sei que tudo tem começo, meio e fim, esse é o preço. Quando estou entre seus rins é o fim que traz satisfação da alma fêmea, sensação da mais suprema que explode no meu corpo dilatado. Nossas partes se a mesas já cansadas da proeza de buscar o tal prazer que é tão fugaz.